E há uma questão acima de todas que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse texto que lemos diz: sede sóbrios. Sóbrio é uma palavra no nosso português que diz respeito a alguém que não está embriagado. Quando vemos a Bíblia falar alguma coisa sobre embriaguez, nós vemos lá em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. E não é apenas uma orientação de cuidado a respeito de bebida alcoólica, é uma orientação de cuidado a respeito de bebida alcoólica. Toda bebida alcoólica se torna um altar na casa de alguém. Toda bebida alcoólica. Você pode ver que as garrafas são as mais maravilhosas. E quanto mais cara, mais... Você tem 16 anos, 18 anos? Não, não, esse não é 18 anos, esse é 29 anos. E aquela coisa, e fica lá na prateleira. Porque a bebida alcoólica é uma droga, qualquer uma delas. Mas Jesus tomava vinho... Todo suco de uva guardado fermenta. Isso é verdade. Mas todo suco de uva fermentado pode levar à embriaguez. Como toda bebida alcoólica produzida especialmente para agradar a alma de alguém, trazer status para alguém e cumprir um propósito do diabo. Anular, neutralizar a mente do indivíduo, ou a bebida, ou a maconha, ou a cocaína, ou o remédio, neutralizar a mente, porque Satanás, ele só pode atuar assim. Se eu neutralizar a mente, ele não passar a pensar mais, o espírito dele, que continua tendo consciência, não vai ter como agir, porque se o espírito de Deus tem, dele tem consciência, ele vai ter alguma voz lá dizendo: isso não está correto, isso terá consequências graves, isso não pode, isso está fora dos padrões. Mas se ele beber e perder essa condição de consciência, a consciência dele não fala nada, ele faz o que quiser, a mente fica vazia, ele torna um boneco na minha mão, eu posso fazer o que quiser. Por isso as pessoas bebem. Por isso as pessoas bebem. Porém, Paulo está falando muito mais do que a bebida alcoólica. Paulo está falando também de tudo nessa vida que traz um tipo de alegria, uma alegria falsa, uma alegria enganosa. Todas as coisas deste mundo que trazem uma falsa alegria sempre levam a dissoluções, sempre levam a brigas, a desentendimento, a problemas, a complicações. E Paulo vem e diz assim: não vos embriagueis com vinho. Não se contente com as coisas que parecem alegria e são apenas coisas enganosas deste mundo, porque você vai ter a sua mente dopada. Você vai achar que agora o negócio é o dinheiro que você está ganhando. Você vai achar que agora o negócio é os churrascos para onde você está sendo convidado. Você vai achar que agora o negócio é o círculo de amizade de grandes empresários que agora você está tendo. Você vai achar que agora é a mulher que você ganhou. Você vai achar agora que é o posto que você alcançou na empresa. Não vos embriagueis com vinho. Não se contente, não se alegre demasiadamente com nada desse mundo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E vem Pedro e disse: sede sóbrios. Quem se enche do Espírito Santo não tem a mente dopada. Pelo contrário, a sua mente é inundada da palavra e ele mesmo pode definir. A Bíblia diz que eu não preciso temer. Eu não vou temer. Ponto final. Fora Satanás. Porque é assim que Deus atua. O diabo atua de outra forma, anulando a mente, esvaziando a mente e dominando com engano. O Espírito de Deus atua dessa forma, enchendo a mente com a sua palavra e conduzindo a mim e a você a tomar decisões imperativas, nós mesmos, com nosso domínio próprio, com o nosso livre-arbítrio, eu decido crer que o meu Senhor disse, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, e o Espírito Santo está me confirmando isso aqui no meu espírito, então eu vou me levantar, eu vou atravessar esse vale, e ninguém vai me impedir, e eu vou sair do outro lado vitorioso. É assim que Deus procede. Mas se eu não encho a minha mente da palavra do Senhor, eu vou ter que enchê-la de outra coisa, que vai me embriagar, e eu não vou ter sobriedade para vigiar. Por que vigiar? Não vos embriagueis, então sede sóbrios, como diz agora Pedro. Vigiai. Por quê? Diga comigo, o meu adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Irmão, ao meu redor estão os anjos do Senhor. Dentro de mim está o Espírito do Senhor. Ao meu redor estão os anjos do Senhor. Se é assim com você, se você sabe disso, diga amém. Amém. Mas ao nosso derredor está Satanás. O diabo, nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo, anda em derredor. Só para você entender rapidamente, não é Satanás, não é Lúcifer. Se fôssemos pensar em algum lugar onde Lúcifer deve estar, provavelmente é lá em Jerusalém. Ele não é onipresente, ele não está onde ele quer, em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode se locomover, se é que podíamos usar esta expressão, porque não podemos, ele não se locomove, ele é espírito. Mas ele pode estar aonde ele quiser, porém ele não é onipresente. E se ele deixar o seu quartel-general, pode ter certeza, tem confusão. Mas ele tem um exército violentíssimo de anjos que caíram do céu com ele e se tornaram demônios, que se manifestam até como anjos de luz. Lindinhos, sininhos, fadinhas, anjinhos, duendezinhos, e por aí vai. E estes demônios, amando de Satanás e seus líderes, eles vivem ao nosso derredor, rugindo como leão. Que expressão perigosa. Rugindo significa lançando palavras, lançando sons. Como quem? Como um leão. Por quê? Porque Jesus é o leão. E ele é o leão da tribo do louvor, da tribo de Judá. Por isso a música é um dos principais instrumentos de Satanás, rugir. Lançando sons e palavras. Aonde? Na mente. Qual é a condição? Nosso Deus, nosso Pai, nosso Jesus, me livra, me livra, me livra, me livra, me livra, me livra. Senhor, me livra, me livra. Pastor, ora comigo. Unge, unge, unge. Impõe as mãos, me livra. Não, não é assim. A Bíblia está nos dizendo, só há uma forma de você cuidar desta área. Sede sóbrios e vigiai. Ser sóbrio, já vimos através do texto de Paulo em Efésios, que é não nos embriagarmos com as coisas desse mundo, mas nos enchermos do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A escola de discípulos é um lugar desse, onde nós vamos falar da palavra, encher a nossa mente da palavra, encher a nossa mente das coisas de Deus, nos tornando sóbrios e vigilantes. Vigilantes por quê? Vigilantes em relação ao quê? Ao prumo, à palavra de Deus, aquilo que Deus estabelece. Então eu vou vigiar para que a minha vida esteja exatamente de acordo com o que a palavra de Deus estabelece. Para que eu viva assim, eu preciso aprender na escola de discípulos quais são os princípios de Deus. Então eu serei sóbrio. Sendo sóbrio, eu posso vigiar. Por que vigiar? Porque se eu vigiar, eu vou vencer. Eu vou discernir que voz que veio de Satanás, parecida com a voz de Jesus, e que voz que veio realmente de Jesus. Para fazer negócios, para ter amizades, para levar alguém para casa, para caminhar com um amigo, para tomar qualquer tipo de decisão nessa vida. Eu preciso distinguir, essa não é a voz do leão, essa é uma voz que parece com a dele, mas não é a dele. Satanás vai lançando setas. E meu irmão, não pense você que por sermos crentes ou sermos evangélicos, nós já estamos vacinados. Não. A Bíblia diz, Pedro diz, presta atenção gente, meus filhos, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, preste atenção, vocês precisam ser sóbrios, vocês já são igreja, vocês já são salvos, vocês já são cheios do Espírito Santo, vocês têm dons maravilhosos, vocês são uma igreja maravilhosíssima, mas prestem atenção, sejam sóbrios, não caiam na cilada de serem embriagados por nenhuma alegria momentânea e vigiem, porque em todo tempo... Não importa se é o pastor mais ungido da face da terra ou se é o novo convertido, o diabo vai estar em derredor rugindo. Você está achando? Não tem jeito não. Não tem jeito não, olha, não tem. Aí vem o irmão e falou assim, olha, eu na verdade estou até pensando, quem sabe não é o senhor que está falando comigo, que realmente agora acabou, não tem mais jeito, olha, eu, olha, não tem mais solução para mim. E a pessoa crê nisso. Mas crê por quê? Porque não soube distinguir qual era a voz. Não sabe distinguir porque não está sóbrio. Não está sóbrio porque não encheu a mente da palavra do Senhor. Se não encheu a mente da palavra do Senhor, vai se encher das coisas desse mundo que trazem embriaguez. É simples. Procurando a quem possa tragar. Eu, graças a Deus, sou salvo em Cristo Jesus. Ele não vai me tragar coisa nenhuma. Mas traga sim, irmão. Nós temos inúmeros irmãos salvos em Cristo Jesus. Armaram ciladas... caíram em ciladas e tiveram a vida arrebentada, ou nas finanças, ou no casamento, ou no ministério, ou na vida profissional, ou nos negócios, nunca vão para frente, nunca prosperam, nunca crescem, vivem lutando, uma coisa assim difícil, oh meu Deus, que é isso? Viveram embriagados, dominados por Satanás, nunca enxergavam nada, você pode ver, a boate pode ser feia do jeito que for, o sujeito entra lá, ele está embriagado, ele não precisa saber de nada. Por isso tudo é escuro. A mulher pode ser feia do jeito que for. Ele está embriagado, vai cair do mesmo jeito. A droga pode ser a coisa mais terrível, vai matá-lo em 2 minutos. Mas ele já está embriagado, ele já está tomado mesmo. O diabo já dominou a mente dele, ele vai, ele faz. Ele está correndo risco de vida, mas ele está embriagado. Com qualquer uma das coisas. Ou com... o status da grande festa, ou até mesmo com a droga. E o Senhor vem e diz, filho, presta atenção, não se embriague com as coisas desse mundo. E não é só droga, não é só festa, não é só mundanismo, é também um monte de coisinhas que são tão sutis, parecem a voz do leão. Mas, filho, não creia que é porque o pastor vai orar que você vai conseguir vencer. É porque agora você entrou para uma igreja boa e essa igreja você vai conseguir vencer. Não. É porque eu e você vamos enchendo a nossa mente da palavra de Deus. Não haverá lugar para nenhuma embriaguez deste mundo. Seremos sóbrios, vigiaremos, teremos referenciais para vigiar.